Senhor todos os meus problemas. Ele resolverá, eu sei, pois Ele está na minha frente, meu socorro bem presente, nele eu posso confiar, eu sei. A sua vinda eu espero, isso é tudo que mais quero, ver Jesus meu Salvador. E para sempre cantarei, santo, santo é o meu rei, honra e glória de Jesus. Eu sei, pois Ele está na minha frente, meu socorro bem presente, nele eu posso confiar, eu sei. A sua vinda eu espero, isso é tudo que mais quero, ver Jesus meu Salvador.